A paz do Senhor, esse é o áudio final do nosso estudo Deixa o Meu Povo Ir, aqui do site lugardedescanso.com. O texto em 2 Crônicas 7,14 diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Chegamos ao final do nosso estudo. O propósito final da jornada pelo deserto, com certeza, é aquele que nos traz maior alegria nesta vida. Não importando onde, quando, como, em que situação, creio que você irá concordar. Para que me sirva. Êxodo 10, versículo 3, diz assim: Assim foram Moisés e Arão a Faraó, e disseram-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Este é o propósito da nossa existência. O mundo se tornou em um deserto porque o homem optou por servir a si mesmo. O pecado nos escraviza todas as vezes que servirmos a nós mesmos. A menos que entendamos estas simples verdades a nosso respeito, a existência nesse deserto se torna ainda mais complicada e atribulada, dia após dia, do nascimento até o dia final de nossa vida. Ouça o que diz a palavra de Deus: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Efésios 1, versículo 14. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1, versículo 16. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, versículo 36. Mensagem final: Aos que foram libertos do conselho do Senhor, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Gálatas 5, versículo 1. Aos que ainda não alcançaram o propósito dessa liberdade, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, versículo 36. Deserto, o rei do Egito, este mundo espiritual, o inimigo de nossas almas, quando o Senhor determina a saída do seu povo, ou ainda quando o Senhor determina a sua liberdade, nada poderá impedi-lo. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Romanos 8, versículo 31. Porque estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, do versículo 38 ao 39. Que o Senhor vos abençoe. A paz do Senhor.